estacionamento, botão 5. 3601, autoridade, Jesus. Semana pronta para o táxi da 3601. 320 voo 340. Decola da pistola 0, primeira curva direita, seleção Vila Lisa Mótima. Transpondo 5151, controle Salvador, opere 120, décima 8. Para o SACA, TAN 3601, Rumo 39 a bordo, alterna o aeroporto Galeão com 4 horas e 10 de promenade. 601, o táxi autorizado é a parte unida, chame o posto para pronto, ajuste a última soma 0 no meio. Partiu, pátio, como índia, lá no ponto 0, da 361. Central 53, chamo o controle instalador, nível 0,8. 208, bom dia, Tram 3, 601. Central 399, autorizado, pushback, funcionamento, chamo o táxi. Controle Salvador, bom dia, Tram 3, 601. Tram 3601, bom dia, contato Rabat, para o nível de voo 360, via Santa Paulina. Via saída, exceção para o nível 360, Tram 3601. Eu vou no 911, informação, Foxtrot, Galeão. 911, abate cópia. 2601, chão em centro Recife, frequência 95, décima 1. Pronto, ajuste a última sono 016, 3399. Autorizado, puxa, guardando a cópia 0075. Vamos 961, copia? Copia. Sierra Golf Romeo, Comandante 7 Monstro, Luiz Autorizado 360. Nicolás da Piscina 0, primeira curva à direita, na condução 1, na linha da Dófila, transporte 5.7, controle seguro em 1.0.8. 3699, bom dia, contato radar, prepare o nível de voo 340, via saída São Bruno. Via São Bruno, asfalto 340, para 3399. Rumo 91, sessão 01, autorizado, pushback pelo menos, e após a alta no número 57, posição monstro. Após a alta no 57, ponto autorizado, funcionamento da maior parte, tá bom? Puxa, número 0075, cópia. Afirma, prossiga. Número 0075, autorizado, São Paulo, com nome, e atendido número 0, cuidado, atendido número 6, fogo. Após sair direto com o fim, direto chamosa, cozinha 3-0 em Tite. Luiz autorizado 3-8-0. Nicolás, da piscina 0, primeira curva direita, saída São Bruno, Leda Mótiva. Responde 5-1-5-6, controle salvador 1-2-0, justo na 8. 3-8-0, autorizado São Paulo Congonhas, de acordo com o plano apresentado. Decola pista 10, com curva direita, na seleção Bruno, Leda Mótiva. 5156, transponha o controle 208-6075. Chama 075, seu condutor táxi. Chama de arroz. 1229, cópia. Prossiga, pronto para passar. Chama 229, autorizado São Paulo, Congonhas. E antes do 10 cuidado para acompanhar o nosso plano, nível autorizado 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Saída São Bruno, Leda Mótiva. Transponder 5-1-5-6, controle salvador, carinho 2-0, de última 8. Ok, autorizado São Paulo, nível 360, transponder 1-0, decola da pista 10, com curva direita. Transponder 5-1-5-6, controle 1-2-0, de última 8. A saída não confirma, direito de boa. Afirma, saída é Sango 1, Leda Mótiva. Sango 1, Leda Mótiva. Mótiva 1, 2, 3, 9. 1, 2, 2, 9, correto. Chama e pronto, puxa no 09. Chama na próxima, 09, 1, 2, 9. Chega no ponto de espera pronto, ajuste o altímetro 1-0 no meio. contato com o 901 com 86 a bordo, 3 horas e 54 da autonomia, terá no Campinas. Bom, 901, cliente autorizado, chama o ponto para pronto, ajuste 1016. E ainda chamaremos o próximo parceiro, 901. Salvador, bom dia, 62, 51, chamação Globo, para Guarulhos. 62251, bom dia, autorizado Guarulhos, e a Elsa de 1016, Taubaté, nível 380. No colo da pista 1-0, primeira curva direita, saída São Bruno, Lisa Mótima. O transponder é 5-1-6-2, que é para a estaladora da 1-0, Lisa Mótima. Utilizado 3-2-0, estamos em 1-0, Taubaté. Colo da 1-0, direita, da Lisa Mótima. O transponder é 5-1-6-2, que é 9, chame o centro Recife, frequência 95, no final 1. 075, Bang da Gol iniciando a rolagem, autorizado a linha de manter, capteiro no zero. Para o nível de voo 360 e estação voando 360 e estação voando 9-1. Autorizado, 9-1. Prato, 9-1. Control 4090, da altura 00 grau, 071. Estou em Salvador, voo 1229 com Fairfax com 156 bordo, 4 horas de autonomia, Serena Galeão. 1229, taxa autorizada de ataque com o índice, chama no ponto 010, pronto, ajuste ao time do 06. Autorizado táxi, taxa 1, confirma. Taxa 1 Índia, chama no ponto 010, pronto. Taxa 1 Índia, chama no ponto 0, pronto, 229. Controle da Xanela 6075. Bom dia, passando 2000, nação voando. Xanela 6075, bom dia, contato radar. Para nível de voo 380, dia 6 da São Paulo. 320, Xanela 6075. Elevação 3, está bom, atrás. Autorizado fundo, 6075. Graças, 6075. O Gustavo Rocha já se encontra na interjeição para o acesso ao Patrono. Autorizado até o 09, o Golf Tango Fox, agiliza. Sim, é, então autorizado até o Monte 9. Decolagem 2-2, chama o controle de controlador no 20, decima 8. 208, gol 209, obrigado. Transponder é 5160, gol 1-229. Ok, 1-6-0, obrigado. Coluna 349 na posição 8, pronto para puxar o treinamento. Coluna 349, aguarde o instante para o pushback. Está autorizado para o Rio de Janeiro, via Operador 44, aldeia Alfa Delta Alfa, nível 380. Decolando da pistola 0, primeira curva à direita, na saída São Luna, no Vedóculo. O transporte é 5166, o controle de Salvador opera em 120.8. 3 do Santos Dumont, nível 380, preso 44 aldeia, decola pistão no 0, curva direita, saída São Juan, Leda, Dóquilo, transponder 5166, controle 208, gol 349. Sim, 349, correto, capujamento. A informação que é uma aeronave no rebote, a mesma se encontra agora no través do 07. Após ela passar a sua retaguarda, ela vai para o 09, está autorizado pushback, acionamento e chame o táxi. Se você for levar a aeronave, prossegue o estramento só para o táxi. Vou para o 349. Sentido um Romênio Mundu, contato Salvador. Salvador de parte com um volante, um viu, décima oito. Quatro, 075, da escuta. A missão 35, tem quantos 95, do sinal 1. That's correct, 0910. Altimeter 1016. O fono 349 para o táxi com 66 a bordo. 3 horas e 40 minutos, alterna campeã. 0910, distance via to 2006, turn 81006, please allow to find approach for runway 10, call me status. 349, contato radar, para o nível de voo 380, depois eu sou o voo. 380, pode valer, né? Autoridade. Vai na lenda, 49. Aguarde, o Mike é sujo. Tem outra aeronave no reboque na 3, aguarde. Ok.